CBN Fox Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10:02, muito bom dia. Você que está chegando agora na sintonia da CBN, a rádio que toca notícia. Hoje é sábado, 6 de dezembro de 2014. Este é o programa CBN Foz Esportes e estes são os destaques do programa de hoje. Sem conseguir viabilizar o investimento necessário para um time competitivo, Foz Cataratas abre mão de vaga na Liga Futsal 2015. Bicampeão dos Jogos Abertos e atual campeão paranaense, time de vôlei masculino de Foz do Iguaçu está confirmado na Superliga B. Jogador de futebol americano de Foz do Iguaçu é convocado para a seleção brasileira. Técnico do ciclismo de Foz do Iguaçu diz que 2014 foi o melhor ano da história da modalidade na cidade. Primeira partida da decisão do Campeonato Amador de Foz será neste domingo no estádio do ABC. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. E damos início ao programa de hoje falando do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Ficou para janeiro o anúncio da comissão técnica e dos jogadores que farão parte do elenco que disputará o Campeonato Paranaense da Primeira Divisão, que começa no dia 1 de fevereiro. O anúncio do novo técnico, que deveria ter saído na semana passada, ficou para os primeiros dias de janeiro em razão de custos de fim de ano, logística de preparação e necessidade de ajustes com os patrocinadores, o que não significa, entretanto, que o time esteja parado, com atletas da base local sendo preparados pelo técnico Ivan Carlos, das categorias de base do ABC, para que sejam integrados ao elenco principal do Azulão da Fronteira na disputa do estadual. Foz do Iguaçu Futebol Clube conquistou a vaga para a primeira divisão do Campeonato Paranaense após convite feito pela federação. Na divisão de acesso deste ano, o time terminou na terceira colocação e não conseguiu subir. Subiram Cascavel e Nacional. No entanto, devido à desistência do Arapongas, o Foz então foi convidado como terceiro colocado para integrar a elite. E falando agora de futebol amador, Aparecidinha e Jardim São Paulo começam a decidir o título do Campeonato Amador da Primeira Divisão de Foz do Iguaçu neste domingo. As duas equipes se enfrentam às 16h no estádio do ABC pela primeira partida da final. Em uma ação conjunta com o Provopar, o torcedor que for assistir ao jogo deve levar 1 quilo de alimento não perecível que será doado a entidades assistenciais do município. A segurança do local será feita pela Guarda Municipal e Polícia Militar. Antes da grande decisão, acontece o jogo preliminar entre a equipe da Secretaria de Esportes e a Escola Coxa, aqui de Foz do Iguaçu, na decisão do título do Campeonato Municipal Sub-17. Enquanto a Aparecidinha busca seu primeiro título na elite do futebol amador de Foz, após ter conseguido o acesso em 2013, o Jardim São Paulo, que é o atual campeão, quer o 5º troféu da sua história. Em partida válida pela 5ª rodada, no dia 24 de agosto, Jardim São Paulo goleou o time do Aparecidinha por 4-0, mas quem terminou na frente da primeira fase da competição foi justamente o Aparecidinha, que joga por 2 empates para ficar com o título. O jogo de volta acontece no próximo domingo. Falando agora da segunda divisão do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu, que passará a se chamar Divisão Especial a partir de 2015, termina agora no dia 19 o prazo para que as equipes regularizem sua situação ou pelo menos apresentem os protocolos para que seja possível a inscrição no torneio de 2015. O arbitral está marcado para 17 de fevereiro de 2015 e o campeonato começa no dia 15 de março. Eu conversei com o presidente da Liga Iguaçuense de Futebol, Alexandro Fogagnoli, que falou a respeito de algumas das novidades da competição, entre elas, transmissão de jogos por um canal de televisão. Em relação ao calendário de primeiro e segundo semestre, do primeiro CT à segunda divisão, que agora vai se chamar Divisão Especial, e no segundo semestre a primeirona ou amadorzão, isso vai ser mantido. O que vai se alterar são um pouquinho as condições de participação. Os representantes dos clubes já sabem sobre essa regulamentação das equipes, sobre a filiação, sobre tudo que tem que ser feito para que dê condições de participar do campeonato. Nós demos um prazo aí até dia 19 de dezembro para que as equipes se manifestem em relação às suas filiações. As passado esse prazo, a gente vai abrir para que outras interessadas, que já são muitas, inclusive da região, né, nós temos aí 15 equipes já pré-cadastradas que têm interesse de participar, para que a gente possa fazer esse campeonato. Lógico que elas terão que atender também os quesitos para se filiar, né? Então serão no mínimo 8 equipes, tá? E no máximo 25, tentando absorver o que foi esse ano, mas o ideal seria um campeonato com 12 equipes na segunda divisão. E você falou aí da possibilidade de equipes de outros municípios aqui da região participarem também. Como é que está essa discussão até em torno da regionalização do campeonato aqui na cidade de Foz? A Liga Iguaçuense de Futebol, por ela estar vinculada à Federação Paranaense, e por não ter outras ligas próximas aí, nos dá essa condição de fazer esse campeonato regionalizado. Até mesmo em conversa com o presidente Hélio Cury, durante a semana, ele se mostrou muito satisfeito com o que nós estamos nos propondo a fazer. Lógico que essa condição só vai ser aberta a partir do momento que as equipes da cidade não participem, né? Lembrando que a Liga ela é uma entidade oficial do futebol amador, e nós pretendemos fazer, não é porque é uma liga amadora que o pensamento tem que ser amador, né? A liga pode ser amadora, que consiste que esses atletas não são registrados como profissionais, mas o pensamento de condução da liga tem que ser profissional. E é realmente um passo necessário, inclusive para o próprio crescimento do campeonato. Nós observamos aí que nos últimos anos, né, a RPC TV vem dando apoio e divulgação à primeira divisão. E agora vocês estão fechando também uma parceria para a divulgação da segunda divisão, dessa divisão especial agora em 2015? Esse projeto com a RPC vem desde 2011, no caso a gente participou da elaboração desse projeto, que deu muita visibilidade ao futebol amador, né? Mas como em outros modelos, cada divisão tem o seu veículo de comunicação que prevalece em relação à sua promoção. No caso, a primeira divisão é a RPC, e a divisão especial agora a gente está fechando aí essa parceria com a KTV, que vai transmitir os jogos pela web e abertura e encerramento por um canal aberto. E é realmente algo interessante porque aumenta a visibilidade dos campeonatos e aumenta também a possibilidade de retorno para a elaboração dessas competições, inclusive com relação a patrocínios que podem ajudar a pagar os custos do torneio. Eu não digo os custos, né? Porque acho que os custos é uma coisa que vem diretamente relacionada aos clubes. Agora, logicamente que o retorno, se você for atribuir isso a um retorno do que foi investido, eles poderão ser até maiores, tá? Nós fizemos uma projeção aí, que nós temos a possibilidade já, por exemplo, de R$20 mil de patrocínio para o evento. Então, as equipes que passarem para a segunda etapa, elas poderão receber de R$ 1.200 a R$ 2.000 de premiação. E a equipe que chegar até a final, ela pode ter de R$ 8.000 a R$ 12.000 de prêmios, né? Nós também fechamos com uma indústria de bolas, que no ato da inscrição ela vai receber uma quantidade de bolas e por mando de jogo duas bolas novas. Então, se você for ver, a equipe campeã vai receber 14, 15, 20 bolas aí até o final do campeonato. Então, também o retorno vai ser conforme o investimento de cada equipe. Isso aí é natural em qualquer situação que a gente trabalhe, né? Então, a gente vai dar esse retorno a partir do momento que a gente consiga viabilizar e legalizar todas as equipes. Palavras de Alexandro Fogagnoli, presidente da Liga Iguaçuense de Futebol, em conteúdo que você encontra disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. 10 horas e 10 minutos e tiveram início nesta sexta-feira as disputas do basquete em cadeiras de rodas nos Jogos Paradesportivos do Paraná, os Parajapes, disputados em Londrina. Foz do Iguaçu, uma das candidatas ao título nessa modalidade de basquete em cadeira de rodas, com participação da equipe Arpia da Fronteira, que encara os times de Ponta Grossa, Curitiba, Londrina e Guarapuava na busca pela inédita conquista. Os jogos seguem até domingo no Ginásio Central do CEF, em Londrina. E acontecem neste sábado as decisões de todas as competições adultas do Campeonato Paranaense de Futsal, inclusive no feminino. Na chave ouro, o campeão pode ser definido neste final de semana, a não ser que haja novo empate entre Guarapuava e Cascavel e seja necessária a realização de uma terceira partida após empate em 2-2 no jogo de ida. Em caso de vitória de qualquer uma das equipes, o título será definido neste sábado. Nas chaves prata e bronze serão disputados os jogos de ida da decisão, com os campeões sendo conhecidos no dia 13. Na prata, a final é entre Itaipulândia e Caramuru. Na bronze, entre Salto do Lontra e Siqueira Campos. Vamos falar agora do Foz Cataratas Futsal, que segue firme em seu trabalho de base, com dois atletas do Sub-7 convocados para representar o Paraná na Copa Sul Brasil. No adulto, foi anunciado nesta semana pela diretoria do Foz Cataratas que o time está abrindo mão do convite para participar da Liga Nacional de Futsal na temporada de 2015. De acordo com o presidente do clube, Adélio Demeterco, a recusa se dá devido à falta de garantias financeiras, uma vez que não houve apoio suficiente para bancar os altos custos da competição. Seria a primeira participação do time da fronteira na principal competição do futsal no Brasil. Foz Cataratas começa a próxima temporada no mês de fevereiro com a disputa da terceira Copa Cataratas de Futsal, torneio que servirá como preparação para o Campeonato Paranaense da Chave Ouro. E a equipe de Foz do Iguaçu disputará a partir de janeiro a temporada 2015 da Superliga B de vôlei masculino. Em entrevista ao programa CBN Foz, na manhã de sexta-feira, o técnico da equipe, o Marcos Vinícius Dias Antunes, mais conhecido como Marcão, falou sobre os preparativos para a competição. Segundo ele, a participação em competições nacionais é fundamental para a visibilidade e também o desenvolvimento profissional do vôlei paranaense, o Foz, que é o atual campeão estadual e bicampeão dos Jogos Abertos do Paraná. São duas equipes de Minas Gerais, duas equipes de São Paulo, uma equipe de Brasília, uma do Rio Grande do Sul, uma de Santa Catarina e Foz, né? Hoje está sendo congresso técnico em São Paulo e o diretor de esportes, né, da Secretaria de Esportes está lá participando. Mas conforme a gente tinha recebido uma normativa antes, né, se até 8 equipes, provavelmente sejam jogos de ida e volta, né? Dizendo turno e retorno, deslocamentos, né? A gente tem a CBV também tem um investimento nessa competição, que a CBV patrocina as equipes, né? disponibiliza 15 passagens aéreas, né? Então a gente deve jogar um jogo em casa e outro fora. Superliga B atualmente no calendário nacional brasileiro, o que é que ela representa em termos de visibilidade até para uma modalidade como o voleibol, que é o voleibol de Foz do Iguaçu? A Superliga B seria, né, a porta de acesso à Superliga A, né, que é chamada simplesmente Superliga. E criou-se essa Superliga B para que as equipes, né, interessadas em participar da Superliga A tivessem um calendário maior, uma divulgação maior. Os jogos são transmitidos, né, pela web, alguns jogos, né, pela Sport TV. Então tem uma visibilidade bastante grande, né? A equipe que for campeã da Superliga B, né, na etapa 2015-2016, já consegue a vaga para disputar a Superliga A. Ou seja, é realmente bastante importante, um passo muito grande para o voleibol de Foz do Iguaçu. Aliás, não é a primeira vez que temos equipes aqui de Foz do Iguaçu participando de uma competição nacional como essa, né? Não, a gente já jogou, em 2007, 2008, a gente jogou a Superliga A. Aí, em 2013, jogamos a Superliga B, que foi um formato diferente. Ela foi jogada em formas de playoffs, né? Então, foram 4 playoffs, classificando as 2 melhores de cada chave para uma semifinal e final. O ano passado ela mudou o formato de disputa, infelizmente a gente não conseguiu participar, e esse ano estamos voltando, né? Mas a Superliga B é uma competição muito forte, né? Haja visto que algumas equipes, por exemplo, né, Sada, que é de Minas Gerais, é o Cruzeiro, né? Ele joga com atletas juvenis, que é a base da seleção brasileira. O SESI, a mesma coisa, né? Então, uma competição bastante forte, mas acredito que a nossa equipe, né, apesar de ficar um ano sem participar, acho que está num nível bom para disputar essa competição. A gente está dando uma reforçada na equipe, estamos trazendo alguns jogadores um pouco mais experientes, com uma certa bagagem. A gente está trazendo um jogador da seleção colombiana, um líbero da seleção brasileira militar, né, mesclando com alguns jogadores que ficaram dessa temporada passada, onde a gente foi campeão estadual e campeão dos Jogos Abertos. A expectativa, portanto, é positiva. Vocês têm aí a equipe, ela está competitiva, pelo que vocês puderam avaliar. Sim, acredito que sim. Devemos jogar de igual para igual com todas as equipes, né? A única coisa que não dá para colocar assim, ó, meu time vai ser campeão, né? Eu sempre falo assim, se deixarem, a gente com certeza vai ser. Mas é uma equipe para brigar junto com as outras, que representar bem o nome de Foz do Iguaçu e aqueles que estiverem nos apoiando, né? E o trabalho, eu acho que ele tem que ser gradativo. Que não pode a gente jogar esse ano, o ano que vem, não joga, não posso preparar outra equipe. Então, a ideia é que a gente consiga consolidar essa base na equipe e fazer um trabalho progressivo para ir almejando, né, alguns degraus maiores, né? Palavras de Marcos Vinícius Dias Antunes, o Marcão, técnico da equipe de voleibol masculino de Foz do Iguaçu, que disputará a Superliga B com início na segunda quinzena de janeiro. Material disponível na íntegra em cbnfoz.com.br. 10:17, em final jogada no último sábado no Centro Internacional de Tênis, em Foz do Iguaçu, o brasileiro Fabrício Ney sagrou-se o grande campeão do 7º Cataratas do Iguaçu Open de Tênis, torneio da série Future, valendo pontos para o ranking mundial. A decisão foi disputada no período da tarde, com forte calor, e terminou com parciais de 6-3 e 7-5 a favor de Fabrício, que derrotou também o brasileiro Rafael Matos. Fabrício Neis sagrou-se igualmente campeão do torneio de duplas, tendo como parceiro Fernando Romboli. Na final, eles venceram os argentinos Matias Rodolfo Bucas e Tomás Iriarte por 2-7-0, parciais 7-6 e 6-3. E vamos falar também de futebol americano aqui nas ondas da CBN Foz, convocado pela primeira vez à seleção brasileira. O jogador Hélio Jacob Júnior, do Foz do Iguaçu Black Sharks, concedeu uma entrevista à CBN Foz e falou a respeito desta surpresa. Ele é atleta da linha defensiva e participará da etapa de treinamento marcada para os dias 20 e 21 deste mês no Rio de Janeiro. O objetivo é preparar os atletas brasileiros para as eliminatórias da Copa do Mundo. No mês de janeiro, o Brasil enfrenta o Panamá em busca de uma vaga no Mundial. Segundo Hélio, a convocação foi uma completa surpresa. Olha, na verdade, pensei que no começo pensei que fosse brincadeira, né? Não caiu a ficha, não acreditei. Até porque foi um amigo meu que me mandou pelo Facebook. E a partir do momento que vários amigos começaram a me mandar, que daí eu fui acreditando, né? Eu abri o site da Federação Brasileira e vi a notícia. Mas demorou um pouquinho pra ficha cair ainda. E foi com muita alegria, né? Eu não esperava. Eu acho que o título, né, da Liga Nacional que a gente teve ajudou um pouquinho nessa conquista aí. Com certeza ajuda bastante em termos de visibilidade do futebol americano. A gente vê aqui em Foz do Iguaçu, né, o Black Sharks, ele já vem desenvolvendo uma atividade há vários anos e conseguindo visibilidade junto à população. Agora a tendência com esse título da Liga Nacional é de que isso se amplie. Você joga em qual posição na equipe do Black Sharks? Eu sou um jogador da linha defensiva. Eu faço frente ali na defesa e meu trabalho é parar as corridas e tentar pegar o quarterback, que é o cara que lança a bola. E é um trabalho bastante importante que você realiza ali na equipe do Black Sharks. E a gente sabe, né, o futebol americano, ele envolve muito a questão da força, da velocidade, mas também muito treino na parte tática de posicionamento. Isso, a gente durante a semana faz muitos trabalhos, né, de técnica e tática, e daí aos sábados, que são os nossos treinamentos lá no Costa Cavalcante, a gente faz a parte tática, né, que estuda durante a semana como os ataques adversários se comportam, e no final de semana a gente tenta colocar em prática táticas para tentar parar esses ataques. E graças a Deus, esse ano a gente estudou certo e conseguimos parar os ataques. Fizemos um bom trabalho como defesa, né, em geral, assim, conseguimos parar os ataques adversários. E como é que você faz até para conseguir conciliar, né, porque o futebol americano aqui no Brasil, ele ainda é amador, os jogadores muitas vezes acabam pagando até para poder jogar, em questão aí de contribuir com as despesas do clube, né? A gente sabe, uhum, que é muito difícil realmente manter essa atividade, os treinos nem sempre é possível fazer quando se gostaria, até em razão de agenda de todos os jogadores. Como é que é essa rotina aí para jogar no futebol americano no Brasil atualmente? Olha, tem que ter muito, muito amor ao esporte. É, particularmente eu e mais alguns amigos meus, nós somos de Cascavel, né? E a gente vai todo final de semana, todo sábado, a gente pega o nosso carrinho, sai daqui meio-dia e pra treinar em Foz. Agradecer muito, muito a equipe do Foz, né? O Gazo, toda a diretoria que ajuda a gente. Não só na parte financeira, né? Mas na parte de incentivo, pra gente não desistir, né? E todo final de semana a gente sai de Cascavel, vai pra Foz treinar e volta, após os treinamentos, né, a gente volta pra Cascavel. Então a gente tem um amor muito grande de esporte. O futebol americano é um esporte que tem que ter uma paixão, né? Principalmente porque é amador e por algumas dificuldades que a gente passa ainda por poucos incentivos, né, a gente tem que ter um coração muito grande para praticar o esporte. E agora, sem dúvida alguma, essa convocação para a seleção brasileira é um incentivo aí que todo atleta, com certeza, sonha com isso na vida, né? Ah, com certeza. Não só eu, né, mas como toda a equipe, a gente vem numa escalada, né, a gente vem numa ascendente muito, muito boa, assim. Essa ascendente foi um dos resultados que levou a gente, eu, né, à seleção. E é um desafio agora, não só continuar essa ascendente, né, mas como se manter no alto nível. A gente quer, principalmente, continuar jogando na elite de futebol. E eu, se Deus quiser, quero conquistar uma vaguinha permanente aí na seleção. Palavras de Hélio Jacob Júnior, jogador do Foz do Iguaçu Black Sharks, convocado para a Seleção Brasileira de Futebol Americano, em entrevista que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. 10 horas e 22 minutos e mais de 400 atletas profissionais e amadores inscreveram-se para a Corrida Rústica da Justiça, 10 quilômetros, que será disputada neste domingo em Foz do Iguaçu. A corrida promovida pela Associação dos Magistrados do Paraná em comemoração ao Dia da Justiça, que é lembrado em 8 de dezembro, e aos 100 anos de instalação do Poder Judiciário em Foz do Iguaçu. Com percurso de 10 quilômetros, a prova também tem o objetivo de integrar magistrados, servidores do Judiciário e a comunidade. Participam atletas de todas as regiões do Paraná, do Mato Grosso do Sul e até mesmo do Paraguai. A largada da Corrida Rústica será às 8 horas da manhã, em frente ao Fórum de Justiça, na Avenida Pedro Basso, na região do Polo Centro, em Foz do Iguaçu. Dali, os atletas seguirão pelo Jardim Polo Centro em direção à Avenida República Argentina, seguindo pelas avenidas JK, Duque de Caxias, José Maria de Brito e depois retornando em direção à Costa e Silva e daí ao Polo Centro para a linha de chegada, que será também no ponto de partida ali em frente ao Fórum. Ao longo do percurso serão instalados 3 pontos de hidratação na frente do Fórum, também serão distribuídos isotônicos e frutas da estação. Os atletas contarão ainda com atendimento por equipes de fisioterapeutas e acompanhamento médico. E o ciclismo de Foz do Iguaçu viveu na temporada 2014 seu melhor ano em termos de conquistas e resultados. Foi o que afirmou em entrevista à CBN Foz o técnico Thiago Salviano. Segundo Salviano, uma das principais marcas da temporada foi a conquista de medalhas e troféus em competições nacionais, consolidando Foz do Iguaçu entre os 5 melhores polos do Brasil. Foi a melhor temporada de todos os tempos, batemos todos os recordes de resultado. Foi um ano, assim, realmente de muitas conquistas mesmo. Acho que os principais eventos aí de nível estadual e nacional, nós fomos contemplados aí com título. Começamos a temporada aí com o brasileiro, né? É a primeira meta, a grande meta do ano, né? Aí tivemos uma participação, foi uma semana lá em Maringá, que começou com as provas de pista. Na sequência tinha as provas de estrada, né? E na prova de pista conseguimos um número satisfatório aí de 20 medalhas, né? Foram um recorde aí. Fomos a melhor equipe do estado, revelamos aí o atleta, né? Já tinha revelado no ano anterior, mas conseguimos o bicampeonato com o João Vitor na prova de velocidade. Hoje é o número 1 do Brasil, na categoria júnior. É um atleta tem vários recordes nas pistas, tem ido para São Paulo ganhando várias provas. Então, revelamos mais uma vez com 2 ouro o João Vitor. E na sequência veio os atletas aí de base aí, que conquistando ouro, o Vinícius Mussoli, o Paulo Henrique, o Thales Molon. Então, assim, tivemos aí a equipe esse ano, ela foi muito homogênea, né? Eu tenho muitos atletas que se destacaram nesse brasileiro, então foram um total 20 medalhas numa prova de pista, onde não temos estrutura, não temos pista, não temos o material adequado, foi tudo adquirido assim de última hora. Então, assim, foi uma surpresa que a gente foi lá para participar, estamos com 20 medalhas, sendo a equipe, melhor equipe do Paraná, né? Conquistamos até mais medalhas que a equipe da casa, que o Maringá tem lá um velódromo, né, no quintal de casa, e não conseguiram o número de medalhas que nós conseguimos. Então foi uma revelação muito grande para a nossa cidade, né? E na sequência foi a prova de resistência, onde o atleta Lucas Gomes, que na principal categoria do certo, me conquistou a medalha de bronze, saindo numa fuga com a equipe lá, que realmente tem 8 atletas, que são os melhores do Brasil. Ele saiu junto com os atletas, conseguiu um bronze que foi com gosto de ouro, né? Tanto que o atleta foi uma revelação desse brasileiro. Foi o cara a ser batido lá. Ele conseguiu ouro na pista, ouro na estrada, ouro no contra-relógio. Ele bateu também o tetracampeão da prova de contra-relógio. Ele colocou 23 segundos em cima do atleta. Isso é um tempo muito, muito grande em relação aos atletas do nível dele, né? Do pessoal. Então, assim, foi um sucesso mesmo. O brasileiro esse ano a gente conquistou mesmo, batendo todos os recordes. Foi a primeira competição grande do ano e já começamos o ano, então, foi no mês de maio, já com assim, um grande número de medalhas. Né? O total foram 22 medalhas conquistadas. Perspectivas para 2015, encerrando agora essa temporada de 2014, como é que você enxerga já a perspectiva para o ano de 2015 para os atletas e equipes do ciclismo aqui de Foz? É uma coisa ruim, né? A equipe de juventude é que assim, a atleta chega aos 18 anos, né? É o último ano de equipe. Quando ele completa 19 anos, infelizmente ele vai até a equipe adulta, né? Então esses atletas assim, acaba dando uma enfraquecida quando estouram a idade. Realmente nossa revelação, o Lucas Gomes, tem 18 anos. E ele, infelizmente, ano que vem não vai estar mais com a gente, ele vai integrar a equipe adulta. E, então, assim, a equipe vai dar uma enfraquecida na categoria júnior, mas em contrapartida temos os bases crescendo e subindo, né? E, assim, a equipe cresceu muito. Hoje, assim, nós não somos uma equipe com estrutura muito grande, né? Com condições de estar participando de todas as provas de ranking nacional, tudo. Mas hoje é uma equipe conhecida a nível nacional. Nós estamos hoje entre as 5 melhores do país. E assim, o que é interessante é que você vê que atletas de fora me ligam, estão atrás de mim, eles querem vir competir, acreditam no nosso trabalho, gostam do nosso trabalho, né? E assim, até então essa equipe era 100% prata da casa, então agora começou a crescer e começou a ter essa procura, né? Então pro ano que vem a gente vai tentar dar uma mesclada aí, procurar algum reforço para estar suprindo esses atletas que têm oralidade. E eu acho que os resultados têm tudo para manter esse nível, porque os atletas, como eu disse, os atletas que vêm subindo da categoria de base, infanto juvenil, está vindo muito forte. Eu acredito que daqui ano que vem ou daqui 2 anos vão estar estourando de novo e a gente vai procurar manter esse nível mesclando com algum atleta reforço que o regulamento permite, né? Atleta convidado, a gente pode trabalhar com eles também. Palavras de Thiago Salviano, técnico das equipes de juventude do ciclismo de Foz do Iguaçu, entrevista que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. 10 horas e 28 minutos, fim de semana de muito esporte na programação da Rádio que Toca Notícia, com a transmissão dos jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a jornada começa a partir das 16h, com a bola rolando na sequência para Corinthians e Criciúma. No domingo, jornada do futebol a partir das 16h e bola rolando às 17h para Palmeiras e Atlético Paranaense, jogo que vai definir aí a sobrevivência ou a degola do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro. Sinal da CBN você ouve no AM em 1320 ou na internet em cbnfoz.com.br. E chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes neste sábado 6 de dezembro de 2014, os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação Guilherme Wojtkowski. Direção Nacional de Jornalismo de Marisa Tavares. CBN Foz Esportes volta no próximo sábado às 10 horas da manhã.